bem-vindos a mais uma edição do podcast Ficha do Jogador. Eu sou o Zabuzeta e nessa quinta edição eu recebo a presença ilustre do Lucas Andrade, ou Luquita, lá do Meeplemanix. E nesse podcast a gente bate um papo bem interessante sobre o seu perfil de jogador, sobre suas atividades como produtor de conteúdo e também como produtor, né, na questão de revisão e tradução de jogos. E lembrando, esse podcast é mais um dos podcasts que publicamos aqui no feed do Jogatina BG. Então aproveite para assinar o feed do Jogatina BG com seu agregador favorito, né? Lá você tem, além do nosso podcast de entrevistas, tem um podcast semanal de notícias, podcast do Jogatina BG sobre jogos diversos e também um podcast bimestral de RPG, certo? Antes da gente começar o podcast, lembrando, temos nossas redes sociais, siga a gente lá no Twitter no @jogatinabg, curta nossa fanpage no facebook.com/jogatinabg, temos nosso canal no YouTube, youtube.com/jogatinabg, além disso, nossos grupos lá no Telegram, do Mercadinho do Jogatina, dos ouvintes e assinantes do canal, e por fim, use a hashtag JogatinaBG lá no Instagram. A gente vai lá curtir, comentar e muito mais, certo? Então continue com o episódio, espero que vocês gostem. E pra começar o nosso podcast aqui, finalmente eu tenho a presença ilustre dessa pessoa maravilhosa, um dos meus youtubers favoritos aqui do cenário nacional, Lucas Andrade, ou Luquita, do Meeplemanix. Tudo bom, Lucas? Salve, salve! Seja bem-vindo. Muito obrigado. Nossa, tô felicíssimo, até porque eu admiro o teu trabalho também, cara. Acho, assim, opa, obrigado. Um podcast, se não até o melhor mesmo, cara. E fico muito feliz, assim, eu gosto muito de trocar ideia. Agora vem cá, eu sei que eu sou entrevistado, mas eu tô no rol do teus youtubers favoritos do Brasil, cara? Sério? Tá tão carente de gente boa assim? Pois é. Bom, esse aqui é um podcast de entrevistas, então, além das perguntas que eu já marquei ali na minha pauta, muita gente mandou pergunta pro Luquita aqui pra responder aqui, e sempre nas próximas edições, lá nas redes sociais, a gente manda um link pra galera mandar pergunta pro convidado, que a gente já dá o spoiler de quem que vai ser, né? Pra galera já meter bala, mandar perguntas, assim, polêmicas ou não. E a gente começa esse podcast, como sempre, com uma pergunta que eu já deixo tradicional, já que é ficha do jogador. Eu gostaria de saber como que seria o Luquita como um personagem de RPG. E qual universo seria? Cara, eu tenho um fraco, assim, por universo cyberpunk. Percebi. É, então, talvez qualquer universo cyberpunk. Até mesmo pode ser um Shadowrun da vida e tal. Só que, assim, geralmente, cara, eu sou um personagem muito bobo. Então, quando eu jogava medieval, eu era paladino, sabe? Eu gosto dessas paradas, assim, lawful good, assim, que só se arromba e pega o dinheiro e dá pra igreja. Então, eu acho que eu seria um cara bonzinho, extremamente indignado, como sempre, no universo cyberpunk, em meio a tanto caos. Isso com certeza seria uma desvantagem de uns menos 20 pontos na minha ficha. É, entendi. Ó, uma pergunta já fizeram aqui pra saber realmente quem tá falando com a gente agora. Quem perguntou isso foi o Roberto San, que ele perguntou, quem tá falando com a gente nesse podcast? É o Luquita Azul ou o Luquita Vermelho? Cara, o Luquita Azul geralmente, ele é quase eu, né? O Luquita Vermelho é aquele modo fora do Lawful Good, que aí eu tenho que me esforçar um pouco. Então, na dúvida, sempre é o Luquita Azul. Entendi. Então, nessa questão, assim, de ser Lawful Good, então quer dizer que você não é extremamente competitivo, você vai mais pela experiência? Ah, com certeza, cara. Eu quando entro num jogo, assim, é óbvio que eu gosto de ganhar, mas muitas vezes quando eu percebo, assim, até que, sei lá, alguém tá fazendo uma linha vencedora, mas eu quero explorar, de repente, um caminho diferente, até pra testar como é que funciona uma certa combinação e tal, eu vou pra aquela linha mesmo, sempre falo, acho que tem hora de ganhar, tem hora de jogar, tem hora de conhecer, e não dou muita bola não, cara. Eu acho que se a experiência do jogo é legal, aliás, o jogo bom é aquele que, independente da vitória, do resultado, né? Exatamente, é você ter uma experiência legal. E agora, você falou de jogo, você já falou em vários podcasts, né, pra galera que não conhece, que você começou, né, você foi reintroduzido no cenário de board games modernos com Game of Thrones, né? Isso. Mas foi o Game of Thrones que foi o jogo que falou assim, uau, existe um cenário muito novo, muito diferente do que eu tava acostumado, ou foi com outro jogo posterior? Não, foi com esse mesmo, foi com Game of Thrones mesmo. Eu tava bem ligado na série também, um colega meu comum, ele até joga e tal, mas não é tão viciado assim, não é tão maníaco. E ele botou uma foto no Facebook, eu não sabia que esse universo existia, e nunca tive problema com regras, né, porque jogar RPG muito tempo, né, qualquer livro aí de RPG é 300 páginas, 400, né, fora os módulos e tal. Então assim, ah, vamos encarar, aí chamei o Ramon, né, que vocês conhecem e grava comigo e tal. Falei, Ramon, vamos montar um grupo aí, ver qual é. E realmente eu fiquei encantado, assim, pelas possibilidades, pela riqueza, não conhecia, digamos até complexidade mesmo, assim, preocupação, né, aos detalhes. Eu acho até o fato de ter sido um Ameritrash, assim, foi importante pra mostrar, assim, a ligação de uma franquia parceria, né, com o jogo. Então, com certeza, o Game of Thrones foi o jogo... Não conhecia Fantasy Flight, né, cara? Então, através dele, cheguei na Fantasy Flight, fui descobrindo que tinha muita coisa e aí, tamo aí até hoje. Já chegou na gigantesca, né? Exatamente. Nossa, eu lembro, a primeira vez que eu entrei no site da Fantasy Flight, nossa, eu tive que raspar o um pedaço do cérebro no teto com a pazinha. Quantidade de informações, né, que brota ali na tela. Peraí, existe tudo isso? Como assim? Exatamente, cara. Eu acho que essa é a sensação de todo mundo que se depara com isso, né? Porque a gente tem um espírito jogador, a gente, que eu digo assim, as pessoas, né? Tem um espírito de competição e jogador muito forte, né? Às vezes a gente tenta manifestar isso no esporte ou num videogame e tal. E muita gente, quando entra assim, com tudo no hobby, é porque tem essa coisa meio do jogador que tava aí dormente, né? De repente até não tinha encontrado uma manifestação bacana assim pra ele colocar o seu dinheirinho, a sua energia. E eu acho que os board games trazem isso muito forte, né? Com certeza. É, uma próxima pergunta aqui, né? Depois que você entrou com board game, com Game of Thrones, você teve alguma experiência muito ruim com board game, de um jogo muito ruim? Ou foi a experiência muito ruim foi por conta da situação dos jogadores e tal? Que você consegue lembrar, assim... Cara, eu gosto de pesquisar tudo que eu me meto. Seja filme, livro, série. Eu digo que a vida é muito curta pra gente perder com coisa ruim, assim, né? E na boa, eu prefiro um bom filme a um jogo ruim. Eu prefiro um jogo bom a uma série ruim, né? Claro. Então, a experiência, assim, muito negativa com um jogo grande, assim, mais famoso, não. Geralmente, quando eu adquiri ou quando eu recebi, eu já tava bem ciente do que esperar. Agora, tu quer saber, por exemplo, qual é o pior jogo que eu tenho na minha coleção? É, pode ser essa pergunta. É o Shift, que ele é tão ruim que não dá nem pra vender, porque custa 10 pila, entendeu? Ninguém vai comprar esse negócio. Esse manda de brinde. Exato. Então, assim, eu não vou me dar o trabalho de botar no correio. E eu achei o conceito do Shift fantástico, cara. Só que ele, pra mim, ele bota tanta complexidade num negócio que era pra ser tão simples e ainda junta-se que é altamente confuso visualmente, manual mal escrito, e é uma pena, assim. Mas nem pra vender serve isso aí. Nem pra dar dinheiro esse negócio. E com o andar de sua coleção, né, que você acabou criando um elo com os board games, que você começou a colecionar eles, certo? Uhum, isso. É, ao longo dessa jornada desde Game of Thrones, você sabe atualmente quantos jogos você tem mais ou menos na coleção? Cara, uns 450, que não é muita coisa, não é muita coisa. Muita gente tem coleções muito maiores do que isso. Uhum. Só que assim, ó, eu acho que eu já cheguei no meu... Tô chegando muito próximo do meu limite de espaço mesmo, assim, sabe? Sim. Porque eu não quero que seja uma coisa que contamine outras partes da casa. Eu quero manter isso dentro de uma estrutura saudável, assim, do que eu consigo ter até mesmo, né, de disposição. Né? Eu tenho uma casa separada pra isso, ela não foi feita pra isso, ela já existia, mas estava parada, então tô utilizando, é onde eu gravo também e tal, mas eu não queria que isso transbordasse demais, então eu acho que muito em breve eu vou vender algumas coisas, só vendi o Scythe na minha vida, né, mas eu acho que em breve até eu vou pensando em vender justamente pra ter abrir espaço, né, pra mais algumas coisas. Sim, e pra conhecer coisas novas, né. Claro, sempre. Dessa coleção você deve ter subcoleções diversas, e você tem alguma favorita, assim, você fala, nossa, tem uma coleção X que eu gosto muito. Eu tenho duas que eu gosto, que são jogos ambientados no Velho Oeste. Ainda não tenho todos que eu quero. Um dos que eu queria há pouco tempo eu consegui, que eu não tinha, que era o Deadwood. Então esses principais, assim, Carson City, Deadwood, Dice Town, tem mais aqui, mas eles não estão... Tô olhando pras estantes agora, mas eles não estão agrupados pelo tema, né? Aliás, é um inferno, né, a gente organizar. Organiza pelo tamanho, por editora, pelo autor, pelo tema, pelo quê? Pela mecânica, né? E a outra que eu gosto bastante são jogos com pegada militar na Idade Média. Então, no caso, né, FIFA, né, 1429, eu nem mostrei, né, pro pessoal, que quero fazer vídeo, eu peguei o Risk Europe. Olha, que saiu aí há pouco tempo, e ele é um Risk que foi muito bem falado, só tem o nome Risk, na verdade, né, mas ele é um jogo muito bom, tô com ele aqui pra fazer vídeo também. Então são dois temas que me interessam bastante, assim, Velho Oeste e Idade Média. Legal. E depois de tanto tempo, também você deve colecionar alguns designers favoritos, você consegue listar alguns, por exemplo, seu top 3 de designers favoritos? Sim, que eu tenho a preocupação de ter os jogos, né, dos caras, o Stefan Feld, o Bruno Catalá e o Corey Konisca. Todos eles têm praticamente uma prateleira dedicada a eles. E o designer do Command & Colors, você gosta bastante? Ah, sim, o Richard Berg, né? Richard Borg. É engraçado que existe o Richard Berg e existe o Richard Borg, e os dois são designers de Wargame. É, também gosto bastante. Mas assim, como as manifestações dele como designer, ele tem uns outros jogos menores, né? Mas o meu interesse maior fica no Command & Colors. E apesar de ter aí uns 5 ou 6 títulos, acho que 6 até, eles são sistemas muito próximos, então eu acho a variedade, assim, dos outros mais representativa pra responder isso, assim, sabe? Agora uma pergunta que vai definir realmente o seu lado de board gamer, que é a seguinte: o Augusto perguntou aqui, qual a sua sobremesa favorita? Cara, eu tenho um amor tão grande por pudim de leite, torta de limão ou quindim, que a minha favorita vai ser a que estiver na minha frente naquele momento. Olha, pudim já tá... Eu tenho um pudim tatuado no meu braço, né, por conta da minha avó que faleceu, e fazia um pudim maravilhoso. Aí eu resolvi homenagear a veinha aqui no braço. E pra mim, pudim é maravilhoso, então você já ganha um bônus aí, uma estrelinha. Opa, maravilha. Falando em coleção, você... A galera que acompanha o Meeple Manics através das transmissões com o podcast, principalmente do podcast e do Radiocast, eles sempre vão dar uma olhada lá que tem um Forbidden Stars, e o Bruno Pinuca e o Carlos Bonatti perguntou quando você vai abrir esse jogo. Cara, olha, então, tá meio folclórico isso aí, né? Acho que não tem um programa que o pessoal não pergunte, né? Sim. E eu confesso que o meu lado um pouquinho malvado, cada vez que alguém comenta isso, aí eu penso, vou deixar mais umas 2 semanas de bolho. Então, juntando todos os comentários, pelos meus cálculos, acho que só final de 2018, e olha lá. Olha. E é um jogo que eu paguei barato. Eu lembro dessa história. É, porque ele tava muito... Quer dizer, barato não, foi 530 até, né? É. Mas o pessoal tava pedindo aí 800, 900, uns valores assim absurdos. Assim, não, vou esperar. Todo jogo ele aparece, né, no momento certo, na hora certa, pelo preço certo. Então, o Forbidden Stars vai demorar um pouquinho de ver mesmo ali, mas você, pelo jeito, gostou da temática e por isso que você adquiriu pra coleção, correto? Eu adoro o universo Warhammer e eu adoro o Coricon Iska, né? Então, é um dos jogos que eu queria justamente por isso, assim. Mas também, assim, se for só... No momento, na correria que eu tô, se for só pra abrir, pra olhar as pecinhas, eu vou deixar lacrado. Inclusive, alguns jogos estão assim por isso, sabe? E olha só, eu não sei necessariamente assim, porque todo mundo sabe que Forbidden Stars veio do StarCraft. Essa pergunta eu tô formulando agora. Uhum, tá. E a Fantasy Flight tem o universo do Runebound, que é bem famoso, né? Uhum, do Terranoff e tal. Você acha que existiria uma possibilidade de Terranoff virar uma continuação, né? Já que o Warhammer não tá mais com a Fantasy Flight, com o Forbidden Stars? Pois é, seria uma boa, hein? Utilizar seria esse uma princípio ótima. Mecânico. Cara, eu adoro esse universo, né? Tanto que eu tenho tem Battlelore, tem Rune Wars, tem Descent, tem Rune Bound, tem Rune Age. Pra mim, quanto mais Terranoth, melhor, cara. Com certeza. Uma vez eu falei em um dos programas, o que eu mais queria ver era literatura nesse universo. Uhum. Assim como a Fantasy Flight já lançou coisa aí do Netrunner, já lançou coisa, né, baseado no Cthulhu. Eu queria ver literatura nesse universo aí, que eu acho que falta mais background, assim. Tem muito potencial, né? Por Isso. conta dos personagens e da toda a trama política deles lá, né? É, porque assim, a gente ficou meio carente de um universo de fantasia no meio, né? O que a gente tem acaba sendo emprestado de franquia. E ter um grande universo de fantasia original, pra mim, esse é o que mais, né? Já tem estrada, já tem mais, tem títulos. Então, pra mim, ele é o universo a ser expandido e ser investido, sabe? É, ele tá pelo menos chegando na parte de miniatura, né? Com o... Isso, com o Rune Wars. Rune Wars. Ó, outra pergunta aqui, que foi feita aqui pelo Lucas Lopes Moreira, perguntou o seguinte: que música você tem ouvido mais recentemente, assim? Cara, hoje no carro eu tava ouvindo Cowboy Junkies. Então, mais recente do que isso, não tem. Vai subir depois aqui no final desse bloco, pra galera conhecer. A mais famosa pode ser a versão deles de Sweet Jane. Legal. E todo mundo sabe, né? Ou muita gente talvez não pode saber, mas você gosta muito de música clássica, sim, certo? Uhum. E mas você tem outro gênero, assim, que você curte bastante, que você coleciona como seus favoritos? A minha segunda maior coleção de disco é de rock, né? Rock mais tradicional, assim, né? Beatles, Stones, rock progressivo também, punk. Aí o rock eu gosto de quase todas as vertentes. A minha maior preferência realmente é o erudito, o rock quase ali, aí eu também passei ouvindo muito jazz nos últimos meses, assim. Sempre gostei muito de jazz. Jazz é bacana. Ainda mais tomando um café. Opa! Ainda nessa parte de música, foi uma pergunta aqui do Carlos Bonatti, que ele mandou o seguinte. É uma pergunta um pouco longa aqui, aí você vai responder na sequência. Você tem o costume de sonorizar quando você vai jogar com a galera, tipo, colocar uma música de fundo? E se de alguma forma isso já incomodou alguém, você teve que desligar? Eu sempre sonorizo. Sempre. Sem exceções. E isso nunca incomodou. Até fica o convite pra quem não ouviu o podcast número 1, né? O Soundboard. Eu falo, quando você vai sonorizar, é pra deixar de fundo, é pra criar aquele ruído mesmo, né, pro teu cérebro ficar ali trabalhando e tal. Então isso nunca chegou a incomodar. Às vezes, quando eu tô ouvindo, que eu percebo que tá um pouquinho alto, dou aquela baixadinha, é sempre realmente pra deixar de fundo. Sim. Pra quando você estiver em silêncio pensando, em vez de se incomodar com qualquer barulho ambiente, ficar focado na música, e ela sendo temática, ela te ajuda naquela imersão. Então é coisa leve. A ideia não é ser cinematográfico, né? Ah, não, porque agora eu vou invadir com as minhas tropas, vou botar a música no talo pra ninguém ouvir. Não, isso aí deixa pra Hollywood, né, cara? Isso é verdade. Tem mais uma pergunta aqui, na verdade foi do Cláudio Cavaleiro. Ele manda o seguinte: de tanto assistir seus vídeos, ele falou que começa a entender a preferência de cada uma das pessoas, né, que tá fazendo os vídeos ali, por exemplo, você, o Jack. Aí ele falou que tem a impressão que você não curte tanto temas fantasiosos e acaba se traindo por situações históricas, econômicas e sociais. Isso é uma preferência? E por conta disso, o que faz pra você um grande jogo? Bom, a gente já falou, inclusive, né, perguntou como é que seria minha ficha de RPG. Eu adoro universos, eu adoro franquias, adoro fantasia, a gente acabou de falar sobre o Terrinoth. Uhum. Realmente, se for pra colocar um jogo bom, no caso um wargame histórico, ou um outro jogo de fantasia, eu vou dar preferência pro histórico. Nos últimos anos até, eu ando lendo muito mais coisa de fundo histórico, ou não ficção, do que ficção. Até por isso, assim, porque eu penso, nossa, eu me divirto tanto quanto e ainda acabo aprendendo alguma coisa, que pode até ser útil, até pra me entender enquanto ser humano, enquanto, né, planeta, enquanto, com né, certeza. Todo um fluxo histórico, geográfico, social, filosófico, enfim. Então nisso, realmente, eu tenho uma leve preferência. Se for assim, ó, pau a pau, vamos jogar, sei lá, Virgin Queen ou Rune Wars, eu vou preferir talvez o Virgin Queen, entendeu? Mas eu adoro cenário de fantasia. Adoro as grandes franquias, isso aí pra mim não tem problema nenhum. Cara, o grande jogo, perguntinha difícil, né? Porque a gente sempre atrela o jogo à diversão, né? Não no sentido de dar risada, a diversão de ter aquele momento agradável, né? É uma diversão intelectual, né? Não pode ser assim. Exato. Mas o grande jogo pra mim é aquele que ele me dá aquela vontade de querer explorar mais, pelo menos conhecer mais, seja estrategicamente, ou seja daquele universo, ou seja porque ele gerou uma experiência agradável na mesa, que a relação entre os jogadores ainda não foi totalmente explorada, que ele dá aquele gostinho de quero mais, né? É pior do que, sabe aquele seriado que já deveria ter acabado e não acaba nunca, né? E a gente fica, nossa, podia ter acabado, não, e às vezes tem aquele que, né, nossa, mas já acabou. Então eu acho que o jogo também dá aquele gostinho de, olha, realmente eu preciso explorar mais, eu quero explorar mais, porque a gente tá só começando, e que isso seja um desafio também, né, intelectual. Wilson perguntou o seguinte: uma mecânica pra você amar e uma mecânica pra você esquecer completamente. É difícil. Cara, eu não tenho muito problema com mecânica, e sim o uso que você faz dela, né? Certo. Se bem aplicada, né? Entender a proposta. Eu, por exemplo, adoro o Merchant of Venus, que tem Roll and Move, e o Camel Up usou o Roll and Move de um jeito fantástico. Pois é. Mas, sei lá, a mecânica favorita, eu já falei isso algumas vezes, eu gosto muito de worker placement, gosto, né, desse conceito da locação. Uma coisa tão simples, né? Reservar um espaço seu no tabuleiro e, às vezes, né, obstruir esse espaço para outro jogador, ou seja, isso já te gera um timing, né, de utilização, tanto da tua necessidade, quanto de impedir que um outro jogador queira. E aí, isso é uma coisa que aparece nos jogos Euro, então quer dizer, jogos que já tem uma tendência a uma abstração um pouco maior. Então, uma mecânica ao mesmo tempo tão elegante, né? Pois é. Tão simples, com tantas possibilidades, e que apareceu em tantos jogos, de tantas maneiras tão diferentes. Então, eu acho que ela é uma mecânica que por si só vale a pena ser conhecida, assim, nas suas várias, né, manifestações, assim, ser estudada também. E essa questão do workplace é interessante porque é uma das que mais tem vertentes diferentes, né? Você pode ver aplicado em muitos casos. Isso, exatamente. Quer dizer, então, vários trabalhadores, um trabalhador só, trabalhador que ocupa espaço, trabalhador que bloqueia, né? Que é, no caso, outros que não bloqueiam, uns que voltam automaticamente, outros que você tem que pagar pra voltar, outros que você só pode botar se for especialista numa coisa. Então, e os designers estão cada vez mais explorando isso, né? E eu gosto do Vital Lacerda também, como ele utiliza isso, por exemplo, no Kanban ou no The Galleries, né? Acho que é muito diferente de jogar um Agrícola, por exemplo, né? Um Kylos, né? E outra pergunta aqui que foi deixada pelo Marcelo é a seguinte: qual é o seu time favorito da NFL? Cara, a NFL eu acompanho, quer dizer, não tomei contato, né, desde os anos 90. Uhum. Desde então eu sou Giants. Falar agora que eu sou Giants é fácil porque eu vi ele ser campeão duas vezes, né, há pouco tempo. Mas eu sofri um bocado com esse time também, mas eu sou Giants. Mas pros outros esportes todos aí das grandes ligas, eu sou todos os times de Toronto. Então eu sou Raptors, Maple Leafs. Legal. E Blue Jays. Agora vou para uma vertente de jogador bem diferente do que a gente tratou até agora, que é a vertente do wargame. E como que foi essa entrada wargame, assim? Como você já pesquisava questão de histórico, pelo jeito, pelo seu perfil de pesquisador no geral, né? Assim, no quesito de ler bastante coisa, de ir atrás de artigos, e você se deparou com o wargame quando, assim? Você, vou buscar algo e achei o wargame. Pois é, primeiro wargame, cara, realmente, até, não sei. Mas eu sempre, é difícil pensar qual foi o meu primeiro contato, assim. Uhum. Eu sempre fui vidrado por regra. Vidrado, assim, desde pequeno, eu gostava de ler manual e os RPGs. Eu era um mestre bonzinho, até, mas eu não era daquele que parava uma sessão pra consultar aquela 15ª exceção da regra e tal, mas eu tinha os sistemas todos assim muito na cabeça, sabe? Eu gostava de conhecer e às vezes até não utilizava pra deixar a partida fluir, mas sempre gostei muito de sistemas de regras. E os wargames tem muito isso, né? São sistemas mais complexos e tal. E confesso que isso tem um certo fascínio, assim, o sistema, né? As regras em si. Cara, eu acho que eu vou ficar te devendo vendo, mas eu acho que um dos primeiros realmente, apesar de muita gente torcer o nariz, é o Twilight Struggle, né? Sim. Que é, a gente vai falar um pouco, né, até no Meeplemaniac sobre isso, tipo de wargame e tal, mas muita gente considera aqueles mais velha guarda, o wargame é só aquele que tem tropa, né, de papelão e no hexágono. E o Twilight Struggle é um jogo guiado por cartas, né, um card driven, ele já tem outra proposta. Uhum. Mas com certeza o Twilight Struggle foi um dos primeiros pela, até por, né, ter passeado no ranking do Board Game Geek, ele foi, né, muito tempo. Acabou tendo destaque, né, e você acabou buscando. Exatamente. Mas a minha definição de jogo de guerra é uma definição muito aberta, cara. É uma definição que tem conflito militar. Então, se tem conflito militar, não interessa o nível, o grau de abstração ou de complexidade, pra mim é um jogo de guerra. Então, Memoir 44, sim, é um jogo de guerra. Guerra do Anel é um jogo de guerra, não vejo problema. Se tem simulação militar, é um jogo de guerra. Já que tá relacionado ali com wargame, só pra gente colocar uma pergunta aqui do Phil, que mandou um abraço pra você. Ah, imagina se o Phil ia fazer uma pergunta de wargame. Ele mandou o seguinte: qual que é a sua expansão favorita de Memoir 44 e por quê? Eu gosto muito do Teatro do Mediterrâneo, porque eu sou fascinado pela essa questão aí da guerra na África, deserto e Rommel e tal. Então, talvez, assim, por um fio de cabelo de vantagem, a expansão do Mediterrâneo. E aí, pra jogar no mapa do deserto, claro, né? Pra ficar tudo amarelinho, bonitinho. Nessa questão de falar de Memoir, você acha que o Memoir 44 teria mais impacto no mercado nacional do que o Twilight Struggle? Sim, com certeza. E ainda mais agora, né? Se o Twilight Struggle vendeu... É. Né? E como eu sempre digo, entre aspas, é um jogo feio, né? Porque não é um padrão que o jogador tá acostumado, padrão GMT, né? Eu acho lindo, cara. Eu acho o tabuleiro da GMT, cartas e tal. Mas ele é um estilo todo próprio, assim, né? Sim. E o Memoir, cara, quando eu olho pro Memoir, eu me vejo brincando com Toy Soldier, assim, sabe? É os bonequinhos de plástico. Eu acho que esse visual dele de miniatura, ele me desperta um pouco desse fascínio, assim, do lado menino mesmo da coisa. E por tratar também da Segunda Guerra Mundial, eu sou meio suspeito, assim, mas eu acho que eu tenho um fascínio muito grande, assim, pelo período. Uhum. Talvez o tema já esteja um pouco afastado, assim, né, da nossa realidade. A gente não viveu isso muito forte. Mas Guerra Fria também não, né? A gente pegou só algumas, né, algumas manifestaçõezinhas, tal, mais culturais até, né, até, sei lá, contra a cultura, alguma coisa. Sim. Mas com certeza, pro nível que a gente tá hoje de jogo e o apelo visual que o Memoir tem, acho que seria uma aposta, assim. Ele não veio ainda pelo custo, né? Custo de produção, importação e tal, porque vai ser um jogo que vai ser feito lá fora. Mas não sei, não descartaria minhas fichas, não. E até se for procurar, ele não é vendido assim tão caro. Uhum. Você acha vários aí pela Ludopedia da Vida por 280, 300 reais, 320. Mas tem a questão das cartas, né? Que queira ou não, apesar também já ter tudo traduzido aí, né, por fã. Uhum. Mas tá localizado, você encontrar na sua loja favorita, poder pagar, né? Pagar de repente parcelado aí e tal. É. Tem esse diferencial, né? Com certeza. E nessa questão do wargame, você deve ter jogo de uma das produtoras mais famosas, né? Que é a GMT. Uhum. E quais são os jogos favoritos que você tem da coleção, na sua coleção hoje em dia? Detalhe, quando você perguntou as minhas subcoleções, né? Eu não coloquei o wargame porque eu gosto de classificar o wargame no mesmo nível dos outros jogos, assim. Então, se eu fosse fazer uma subcoleção, eu não colocaria o wargame. Eu colocaria, de repente, uma batalha ou um período, mas não colocaria o wargame como um todo. Os meus favoritos hoje, cara, eu tô com um caso de amor seríssimo com Paths of Glory. Cara, é o seu vídeo de overview... Então, eu quis fazer aquele vídeo, cara, pra compartilhar o amor que eu tenho por esse jogo. E eu fiquei impressionado com o feedback, cara. Impressionado com o feedback desse vídeo. Eu pensei assim, ó, vou fazer esse vídeo aí pra 200 pessoas ver e deu. Vou fazer porque eu tô afim, porque eu acho o jogo lindo, eu quero falar dele, eu quero... E é isso. Uhum. E, nossa, ele teve mais visualização até do que o New York, que eu tinha soltado um dia antes. Muito comentário, muita gente pedindo mais vídeo, um monte de wargamer. Como você diz, né? Os wargamers ficam escondidinhos ali esperando. Ficam só. Ficam tudo no bunker, cara. Aí eles saíram tudo, eu achei muito legal. O Wargamer é uma categoria tão maluca, cara, que eu que criei o grupo do Facebook Wargamers do Brasil, porque não existia, sabe? Faltou um pouco de interação entre eles, né? Exato. E eu até queria que a galera, sabe, interagisse mais. Ah, vamos marcar uma jogatina online, porque tem as plataformas pra isso e tal, né? Então, fiz o Paths of Glory, porque eu amo esse jogo, tô com um caso de amor seríssimo por ele. Esse é um daqueles, assim, olha, que dá pra explorar demais, tanto historicamente quanto estrategicamente, jogo muito rico. Sim. Tô muito, assim, apaixonado pelo Labyrinth, um jogo também card-driven, e eu também gosto muito do Normandy de 44, que eu também quero fazer vídeo agora, entrando nas férias escolares, pretendo fazer vídeo. Exato. Mas todos os wargames que eu tenho aqui eu amo, assim, todos. Cada um com um detalhe específico. E não, aí que tá, e não pelo cenário, não pela batalha, e sim mecanicamente, porque ele tem alguma coisa interessante. E qual foi a partida mais demorada de wargame que você já jogou? Você falou assim, putz, eu levei porque normalmente o pessoal olha pra wargame e fala, ah, esse jogo vai ser demorado por conta de X, Y e Z, né? É, pois é. Eu tô rodando uma no Vassal do Unconditional Surrender que tá com 20 e poucas horas já. Olha! Mas aí assim, ó, eu eu não posso me dar o luxo de montar isso na mesa, pela rotina de gravação e tal. Aí, nesses casos, eu jogo em plataforma digital, né? No caso de cenários de wargame fora do cenário histórico, você tem o interesse de explorar ou você já explora alguma coisa assim nesse sentido? É, eu tenho o Space Empires, né, que é da GMT. Uhum. Esse sim é um jogo 4X mesmo, né? Se você não conhece esse jogo e gosta dos 4X, esse é obrigatório. Eu gosto, cara, mas assim, eu já entendi mais ou menos a linguagem desse gênero. Sim. Então, quando eu vou jogar alguma coisa assim dessa complexidade ou com esse apelo visual, eu já prefiro realmente um cenário histórico. E é assim, cara, vou comprar tal jogo, eu já começo a ler. Já começo a ver filme, já começo a pegar documentário. Vamos pegar um exemplo aí que muita gente viu, né? Tipo Band of Brothers, né? A série fantástica, né? Excelente. Excelente, cara. Eu já vi duas vezes. Já vi, não. Só vi duas vezes, né? Uma série dessa, né? Já vi. Só vi. E tô combinando agora com a Caríssima aí pra gente começar a ver pela terceira vez. Então, se você viu Band of Brothers, você viu aí a 101, né? Airborne, um dia antes, né? Da Normandia, você viu o Bug e tal. Então, quando você pega um jogo desse e pega aquela fichinha de papelão tão pequenininha que cabe na ponta do seu dedo e vê aquela areazinha, cara, você associa, né? Com aqueles rostos, com aquelas histórias. Então, é outro sabor, cara. Quer dizer, aquele monte de papelãozinho, você atribui, né? A nomes, né? A famílias, a situações, a sofrimentos, sim, a conquistas. Então, por isso, pra mim, o wargame, o histórico, aí sim ele vai ter um peso muito maior. Aí eu prefiro, se é pra jogar uma ficção, prefiro jogar uma coisa mais leve, tipo um Twilight Imperium. Então você tá dizendo assim que a galera do wargame, eles têm mais imaginação que a galera do RPG? Olha, eu tô brincando. Você vai ser usado contra mim no tribunal, é isso? Olha, eu vou te falar uma coisa. Jogar com um grupo de wargamers que não tem imaginação é muito melhor do que jogar com um grupo de RPG que não tem imaginação, se eu te garanto. É, isso é verdade. Bom, Lucas, agora a gente vai para um outro bloco aqui. É um bloco da parte do seu trabalho como produtor de conteúdo. Uhum. Aí, antes de eu perguntar a respeito do Meeplemanics, os seus trabalhos que você faz lá, né? O que você fazia de produção de conteúdo antes do cenário de board game? Você já fazia podcast, fazia vídeo? E se você já fazia alguma coisa nesse sentido, o que você abordava? Cara, eu comecei com o Meeplemanics. Quer dizer, comecei com o board, mas eu não editava. Comecei a editar vídeo faz um ano e 8 meses, cara, eu acho. Faz nem 2 anos, eu não sabia nem o que era After Effects, nem Premiere, não sabia nada. Eu escrevia, eu sempre gostei de escrever, e aí eu tinha um podcast com a galera, que era um podcast de videogame, que era o Jogando Papo, começou como Papo da Coruja, era sobre Xbox, depois ele expandiu, e ele é um podcast, fico muito feliz, ele existe até hoje, com outras pessoas. Legal. E ele era um podcast que tinha uma abordagem assim um pouquinho diferente, que a galera do videogame era muito, eu via muita gurizada e tal, e a gente quis fazer um programa assim, pegando mais a questão técnica, analisando o mercado, o comportamento de jogadores e tal. Então, de podcast, eu fiz isso. Fiz podcast também com o meu amigo Thiago Simões, da ESPN. Você deve conhecer o Thiago Simões, que ele faz os comentários, né, do hockey, né? Eu e o Thiago Simões, mais alguns amigos, a gente chegou a fazer um podcast semanal, chamava Sports of America. Legal. Onde a gente cobria esporte americano. E aí escrevi sobre beisebol, né, no Extra Time. Uhum. Escrevi sobre ópera, num blog da Europa. Escrevi de tudo, você imagina, cara. Escrevi crítica de disco, fazia tudo. Olha que legal. É, mas nunca tinha trabalhado com vídeo. O vídeo, pra mim, eu comecei com os board games. E você comentou em algum podcast, se eu não tô enganado, que você também, a questão de colecionar miniaturas de action figures, correto? Ah, pois é, o action figure eu comecei, foi 2013 a 2014, cara. Sim. Aí eu colecionava DC, heróis e vilões, cheguei a colecionar G.I. Joe, coleção do 25 anos de aniversário, mas aí eu colecionava só os Joes, os Cobras não, mas eu colecionava os Cobras da Sideshow, escala 1-6, e colecionava também Hot Toys. Aí eu tinha uns Batman e uns... Oh, Hot Toys, hein? Aí eu cheguei a ter David Jones, que era mega raro, assim. Cheguei a ter uns Hot Toys, mas eu vendi tudo, cara. Vendi tudo, virou tudo board game. Agora entendi de onde surgiu tanta coleção aí. É, aí que eu vi que board game é barato, cara. Porque tu vai comprar um Hot Toys desse aí é R$900, R$1.800, depende, né? Sim. Só que assim, ó, 2 meses depois ele tá valendo o dobro, cara. Porque o negócio sai muito limitado, então comprou e depois... Então eu vendi bem, assim, minhas figuras e virou tudo jogo. Ó, legal. Aí tem uma pergunta aqui do Marshall Turtle, que mandou o seguinte. Nessa questão de você sair de outros conteúdos que você produzia, como foi esse processo pra se adaptar tá no formato de YouTube? Pois é. O YouTube é uma criatura por si só, né? Sim. Difícil, né? É porque pra galera que não conhece, né? Não conhecia, talvez pesquisando sobre jogos, acaba chegando no canal da Onboard, né? Que você tinha com seus amigos. É, cara, é diferente, né? O vídeo é muito diferente, né? A gente tá aqui batendo um papo, a gente tá gravando em áudio, né? Sim. Então, de repente, eu não sei o que você tá fazendo nesse momento, você pode estar... Mas durante essa entrevista eu já tomei água, eu já... Eu também. Né? Eu já ajeitei a cadeira, enquanto você fazia uma pergunta, eu desliguei aqui o áudio, mexi na cadeira, tá? tal. E o vídeo, claro, né? Uma outra coisa, quando ela é gravado e a gente faz o gravado e faz o ao vivo, né? Sim. E o ao vivo é complicado, assim. Aí eu acho, cara, assim, no YouTube, eu acho que a experiência de professor me ajudou muito, assim. Tanto pela desinibição de estar olhando para as pessoas, porque quando você olha para uma câmera, você tem que imaginar que é uma pessoa que tá ali, né? Também. Uhum. E também muito de saber me virar em situações inesperadas, né? Porque eu sempre digo que ser professor é a arte do improviso, né? Porque tudo pode acontecer, das situações mais inesperadas. Mas o YouTube eu tô aprendendo, cara. Sinceramente, eu tô aprendendo e... Tá aprendendo bem. Ah, que bom, obrigado. Mas assim, cara, todo vídeo que eu faço, eu aprendo uma coisa nova. A própria comunidade, YouTube em si, usar ferramentas, né? O próprio YouTube tá sempre se modificando, né? Sim, até teve isso é legal. Mudança de layout agora há pouco tempo. Então eu tô muito novo nisso aí ainda. Gosto muito. Descobri que eu adoro gravar e adoro pensar no vídeo antes de começar. Adoro essa pré-produção, adoro a pós-produção. Tô curtindo muito, assim, mas tô aprendendo bastante ainda, cara. Você falou, né? Você é professor de matemática, correto? Isso. E você tem mestrado em filosofia? Uhum, isso. Área de concentração, epistemologia. Olha aí. Você falou, né? O lado de professor, de estar lá na frente dos alunos e tal, ele te ajudou na questão dos vídeos, mas no caso de filosofia, você consegue trazer isso pro conteúdo que você produz? Ou você acha que é só uma coisa pra externalizar de outro jeito? Não. Primeiro que assim, cara, a filosofia, ela é uma coisa tão rica. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, eu não sou filósofo porque eu fiz uma academia de filosofia. Eu costumo dizer que o curso de filosofia, ele é um curso de história do pensamento. Você pode ser filósofo sem nunca ter assistido uma aula de filosofia. A filosofia, ou ser um filósofo, é o modo com que você encara a vida, né? Essa postura mais cética, de pensar em outras possibilidades, de se questionar, se auto-questionar, né, o tempo todo. Eu faço muito isso, cara, quando tem nos radiocasts, por exemplo, que tem algumas perguntas, ou quando a gente faz um Meeple Academy, não sei se, né, os amigos que acompanham, e algumas situações, vamos definir, o que é rejogabilidade? Aí lá vai o Luquita pensar em 2, 3 conceitos e quebrar. Aí nisso eu acho que a filosofia vem forte, assim. Legal. Nos vídeos, em demonstração, até nem tanto. Talvez em algumas considerações, tentar sempre ver um cenário macro, um cenário micro, pensar em outras possibilidades, aí eu acho que ela se manifesta um pouquinho. Mas quando a gente tem as discussões, por exemplo, né, a gente vai discutir, é muito legal a gente discutir o nosso hobby, o nosso comportamento enquanto jogador. Aí eu acho que nesse sentido a filosofia ela sempre vai estar presente. Ainda com o Marshall Turtle, ele mandou o seguinte: no seu antigo canal Onboard, você tinha até o próprio cenário para o Top 5 e outras produções que você fazia lá. Ele perguntou se houve muito um investimento financeiro muito alto no começo dessa entrada pro YouTube. Sim, o Onboard ali a gente gravava na casa do Fábio, né? E o Fábio mora meio longe, assim, então tinha todo um deslocamento, e também juntou-se também questões, assim, pessoais, doutorado dele e tal, e era muito complicado, assim, a gente precisa gravar tal dia, e se não for tal dia, aí complica juntar todo mundo. Eu te entendo. E aí com isso eu comecei a fazer as produções sozinho, assim, a vantagem de eu fazer sozinho, olha, tô em casa, vou fazer, tipo, Paths of Glory foi assim, cara, era um sábado, eu tinha gravado New York, aí eu pensei, vou gravar mais um, você quer saber? Eu vou gravar Paths of Glory amanhã, então deu na telha, gravei e foi. Ali, claro, tinha uma sala, na verdade, a sala, ela tava desocupada, então foi só mais um fundo e tal, né? Agora gasto, aí depois que eu vim pra cá também, aí teve, né? Teve investimento em luz, em câmeras. Sim. E gravador digital, né? Isso que eu tô usando agora. E existem outros gastos também, claro, aí tem um gasto da conta, né? Porque vem a conta de luz disso aí, tripé, que é uma coisa, vou montar o canal, o cara não tem, eu tenho aqui 5, 6 tripés, se eu fosse juntar, quanto é que eu gastei de tripé? A galera, às vezes, não tem noção de quanto que custa pra fazer YouTube, tipo, o canal pois no YouTube, pois é, né? Então, assim, às vezes você vê uma câmera mais aérea, aquilo ali é uma girafa, comprar uma girafa aí meia boca é R$800, por exemplo. Uhum. Né? Mas tudo bem, são coisas assim que eu até acabo não comentando, que eu acho que nem vem ao caso, né? Claro, quando pois alguém é. Pergunta e tem a curiosidade, a gente comenta. Mas eu acho que é uma coisa que, assim, que se o cara quer entrar e ele tá disposto, e é uma coisa que eu sempre deixo claro, cara, assim, ó, eu sou chato com produção quando eu estou fazendo. Mas eu acho que o YouTube, ele nunca pode perder aquela originalidade também, porque o YouTube virou a televisão do futuro, né? Os jovens não assistem mais TV e tal, e a tendência, né, vai chegar um momento que o cara vai perguntar pro ator e vai dizer, tá, mas escuta, mas você trabalha na televisão? É isso? Televisão? É. Né? E o YouTube virou essa indústria, né, cara? Gigante, assim. Eu tava assistindo uns canais de história essa semana que eu não conhecia, cara, uns canais americanos, assim. Eu conheço muitos, assim, mas tem alguns que eu não conhecia. E eu fico chocado, cara, com a qualidade, sabe? Eles são, assim, tipo, afincos, assim, questão de qualidade, produção. Nossa, né, cara. E aí eu fico pensando assim, eu tô pagando ainda Sky R$300 por mês, porque eu ainda tenho o History 2, que eu gosto de ver. E eu acabo assistindo cada vez menos, cara, porque a produção do YouTube em tudo. Mas eu não gostaria que o YouTube perdesse isso que a pessoa tem de pegar um celular. É a questão democrática, né? Isso, é falar o que ela tem pra falar, sabe? O problema é que a gente tem muita gente falando sem conhecimento, muita gente falando coisas que já foram ditas. Tudo bem, o espaço também tá aberto pra isso, mas eu também sempre falo o seguinte, tá no, caiu na internet, tem que aguentar o tranco. Isso, então, é verdade. Você tem que também estar tá preparado pra receber a crítica disso. Mas tem investimento sim. Também não sei quanto é que eu investi. Meu microfone, eu tenho 4 microfones, por exemplo, lapela. Uhum. Né? Então tem tudo isso. Né? Nessa questão de você desenvolver, produzir conteúdo pra internet, assim, em questão de YouTube, principalmente YouTube, como que você lida com essa vida de professor, junto com um produtor de conteúdo? Os seus alunos te abordam demais na questão, ah, olha, o professor também é youtuber, como que é? É, eles acham o máximo, cara. Eles acham o máximo. E é complicado, assim, a maioria dos meus alunos, eles, claro, eles consomem YouTube e eles têm o modelo que isso ali é o futuro deles. E eu deixo muito bem claro assim, galera, eu não vou nem dizer que eu tenho sucesso. O sucesso que eu tenho é o seguinte, cara, ó, acabou de sair da minha casa aqui um dos nossos padrinhos, que ele tava viajando. Ah, que legal. É, então. E aí ele disse, não, Luquita, que eu quero ir te conhecer e tal. E aí ele fez questão de vir aqui, foi o Glauco. Isso pra mim é sucesso. Mas eles têm essa ideia que eles vão montar um canal no YouTube, vão ter 2 milhões de assinantes e vão ganhar 60 mil por mês e vão... E não é isso, né? Não. Então eu tenho muito essa conversa com eles. Assim, olha, galera, eu faço isso porque a gente trabalha numa coisa específica, dentro do que a gente faz de específico. A gente buscou tal e tal formato, tal e tal nível de excelência, tal. A gente busca isso, dá trabalho. Eu falo pra eles, ó, o que, que vocês fizeram no sábado? Que hora vocês acordaram sábado de manhã? Ah, acordei meio-dia, acordei uma hora. Então, eu acordei 6:30, fui gravar, sabe? É. Então tem isso, assim. Então eu tento passar isso pra eles. Isso toma muito tempo, assim, de você? Então, assim, cara, eu dou 42 aulas por semana esse ano. Caraca. Ano que vem deve ser a mesma coisa. Hoje eu trabalho até em sala de aula também, né, com edição. Porque eu dou aula de matemática e foi-se o tempo que eu passava dever de casa que o pessoal fazia, então não adianta. Eu tenho que explicar a matéria, eu tenho que dar tempo pra que eles façam em sala de aula e nesse meio tempo eles vão fazendo, eu vou editando vídeo, também edito rápido e tal, né? Uhum. Mas o meu tempo livre em casa geralmente é pra gravação, então eu vou gravando as coisas, vou deixando muitas vezes e quando não é vídeo é parte gráfica, né, agora bolando revista, troca capa de canal, aí de repente o cara, porque assim, eu e o Jack, a gente nunca tá satisfeito. Mas esse é o ponto, nunca tá satisfeito. Não, nunca, pra produzir, cara, mais. Nunca. É. Aí eu disse, não, vou fazer tal mudança aqui, mas se eu fizer tal mudança, tem 85 vídeos que não tem, então vamos implementar aos poucos, sabe? Mas é corrido, mas eu gosto, cara. E eu até digo, cara, que hoje, em 2017, eu aprendi a conciliar ainda mais com outras coisas, assim, com cinema, com série, com leitura, uhum. Sabe? Eu acho que agora eu tô num ponto bem, bem saudável. Pra eu ter um ritmo de produção diário, por exemplo, gravação diária, com 40 aulas semanais ainda não tem como. Mas eu consigo agora, por exemplo, eu falei, o Jack tava na Europa, então eu fui tocando o canal, né? Soltei bastante uhum. coisa. Aí agora ele voltou. Não é porque ele voltou, mas ele voltou e eu tô agora, a gente tá no final de novembro, começo de dezembro. Então é prova final, é média final, que é muito mais demorado, porque tem o dobro de conselho de classe. Então eu falei, olha, essas próximas semanas tá mais complicado eu gravar, porque eu tenho que tocar. Tipo, amanhã eu tenho tempo livre, não vou gravar, vou fechar média. Então tem isso, né? Mas assim, eu tô nessa já faz um tempo uhum. e tá dando pra conciliar. Gostaria de gravar mais com você, porque tem muito jogo aqui que eu quero mostrar pra vocês, sabe? Muita coisa assim, porque... tipo Paths of Glory mesmo, assim, olha, eu amo a parada e eu quero mostrar, sabe? Não é um jogo que questão de radar, né? Mas pelo que você gosta da cultura. É, mas aí que tá, cara. Aí que tá. Muita gente, vezes, quando eu vejo esse tipo de comentário, ah, porque os caras são comerciais e não sei o quê. É, isso aí. Eu já nem dou mais bola pra isso, cara. Pô, eu fiz um vídeo de 50 minutos falando um jogo de guerra que não vai vir nunca pro Brasil, cara, sabe? Eu fiz um vídeo do Great War, eu fiz o Rise of the World no ano passado. E também a gente não tem questão de ter problema em, entre aspas, ser comercial, porque você tá fomentando o mercado aqui no Brasil, né? Ah, mas também é o seguinte, cara. Se você parar pra pensar... Cara, tu tá fazendo, tu tá gravando esse podcast agora pra ninguém ouvir? É. Não é, cara. Então, assim, ó, é claro que tem um interesse, porque o nosso público, por exemplo, ah, vai sair tal jogo no Brasil, todo mundo vem perguntar pra gente o que a gente acha, cara. É mais fácil fazer um vídeo, entendeu? É, você já responde todo mundo. Exato. E assim, então, é uma curiosidade natural do nosso público. Se a gente fizer vídeo só de jogo que não tem o menor interesse, o canal morre. Claro, e a intenção não é essa. Porque a gente quer mostrar coisas que a gente acredita que são legais e que muita gente tem acesso. Você pode importar um jogo, você pode, um amigo pode trazer e tal. E a gente quer mostrar que tem muita coisa boa lá fora. Agora também tem uma coisa, meu amigo. Tem muita coisa vindo pro Brasil. Você vai fazer um vídeo do negócio, não sei quem comentou assim, pô, ah, que eu ia fazer o Tiny Epic Galaxies. E aí agora anunciaram que vai sair no Brasil, já vão dizer que eu sou comercial também, porque foi anunciado, sabe? Mas muita coisa sai no Brasil, cara. Então a gente não tem como ficar. Mas eu quero fazer, cara. Quero fazer o Fortune and Glory, quero fazer o Command and Call of Duty. Não entende a questão de aproveitar o momento, né? Aproveitar a onda. Porque se você vai fazer um conteúdo de um jogo que tá saindo agora, faz sentido, porque a galera vai estar procurando a respeito daquilo lá. Exato. Não é questão de ser comercial, às vezes é pelo momento certo de você publicar. Tudo tem um momento ideal. E outra coisa, eu acho que tem muita gente que é muito mais comercial do que a gente. E eu não tô falando isso negativamente, não. Sim. Porque assim, eu acho que a gente já tá numa posição, num tamanho, que a gente fala o que quer, cara. E na boa, quem acompanha o nosso trabalho, eu digo assim, acompanhar mesmo, que tem gente que assiste a tudo, assim, né? Uhum. Todos os radiocasts, podcasts, podcast e tal. Eu falo mal de muita coisa, cara. Nossa, eu falo mal de jogo, eu falo mal de editora, eu falo mal, sabe? Certeza que o top coisas que eu não gosto de editoras foi isso. Não, eu recebi reclamação, sabe? Gente que falou por trás e não tô nem aí, cara. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, eu respeito muito o dinheiro dos meus amigos. A gente vende um negócio que é supérfluo, cara. E o dinheiro é suado, o dinheiro é difícil, a situação não tá fácil pra ninguém. Respeito demais o dinheiro dos meus amigos. Então, quando tiver que criticar, sim, farei isso sem dúvida. E agora também, né, cara, a gente já tá um ano onde a nossa renda principal do canal vem do público. Sim. Então a gente não recebe dinheiro de loja, a gente já terminou com as lojas por isso também, cara. Porque já tinha muito conflito de interesse, aí uma loja não mostrava o vídeo porque tinha o nome da outra. E a gente não precisa, porque quem financia, né? Porque o YouTube sabe que a visualização não dá quase nada. É. Então quem paga o conteúdo, né, são os padrinhos, cara. Né, são, sim, os assinantes agora. E aí eu acho que isso deu, inclusive, muito mais liberdade pra gente. Aproveitando que você tá falando do Meeplemanix, eu quero entender como que foi. Na verdade, eu e o Thiago Dias queria entender como foi esse primeiro contato entre você e o Jack, assim, como que surgiu a iniciativa Meeplemanix. Aí ele até mandou pra... até pediu pra você mandar aquele abraço pro grupo dos padrinhos. Ah, aquele abraço analógico, né? Pro grupo dos padrinhos. Sim, tá sempre lá, né? WhatsApp, Telegram, legal. Cara, a primeira vez que eu tive contato com o Jack na vida, eu tinha escrito um review do Star Wars Card Game pro site do Onboard, e o Jack comentou lá, acho que até foi no Board Game Brasil, quando eu frequentava aquilo lá ainda, que ele botou assim, cara, muito bom, muito bem escrito. E eu fiquei todo bobo, né, cara? Porra, tiete do Jack pra caramba. Falei pros meus amigos, porra, o Jack curtiu, cara. O Jack me elogiou, mostrei pra todo mundo. Mostrei pra minha mãe, assim, mãe, ó, pô, esse cara aqui é o cara número um do... Todo bobo. Aí um dia, eu tinha visto um comentário dele que ele queria um Suburbia, e o Suburbia tinha ficado fora de print há um tempo e tal. E eu vi que na hora, eu acho que foi a Card House, tinha aparecido em estoque, e eu tomei a liberdade de mandar uma mensagem pra ele. Falei, pô, Jack, eu vi uma vez, e aí a gente começou a conversar. Quando ele teve a ideia, engraçado que essa história vai ser contada agora no Guia, uhum, do Assinante, né? Quando a nova campanha vai ter o Guia do Assinante, vai explicar essa historinha. Ele teve a ideia de fazer o Meeplemanix uma áudio revista em blocos, né? Uhum. E aí ele me chamou porque ele gostava do meu trabalho em texto. E ele me chamou, e eu fazia também aquelas listas, né, de trilha sonora e tal, e eu escrevia, mostrava o motivo e tal. Aí ele me chamou, aí eu pensei, putz, eu preciso de um negócio agora, o Jack me chamou, e aí? Eu preciso fazer um negócio pra garantir meu emprego. Né? Falei, me chamar mais vezes. Aí eu fiz a coluna em áudio, dos efeitos sonoros, da trilha sonora e tal. E a galera curtiu. E aí depois, como era um projeto meio grande, tinha Igor, tinha o John, tava lá também e tal. E eu na época eu dizia que era a Liga da Justiça do Board Game Nacional, eu era o Aquaman, porque quase ninguém me conhecia. E aí, só que depois compromissos e tal, né, cara, família, trabalho, e aí não teve mais como todo mundo mandar material sempre. E aí um belo dia ele me chamou, ah, Lucas, vamos fazer um Meeplemanix agora, então, eu e tu? Eu falei, vamos. Ele assim, vamos fazer ao vivo? Eu falei, vamos. Ele assim... Aquele vamos, tipo, vamos? É, e ele, né, tá, e vamos fazer com vídeo também? Eu não tinha nem câmera, cara. E eu, vamos, bora. E assim foi, aí a gente começou a fazer. E eu achei muito legal, porque eu nunca tinha feito nada ao vivo, assim, direto com o Jack. Uhum. E nunca tinha feito nada com o Jack, eu mandava, né, em áudio ele fazia edição. E eu acho que desde o começo rolou um timing muito legal, assim. Eu acho que rolou um entrosamento, uma empatia muito natural, assim, entre eu e ele. Depois rolou uma amizade mesmo, e é um irmão, cara, que eu tenho, assim, com certeza. Que legal. E aí, cara, acontece o seguinte, na época, o pessoal falava muito da panelinha do board game. É, né? Sempre tem isso. E eu sempre fui contra isso, cara, porque assim, ó, ninguém me conhecia, eu sou um cara fora do eixo, eu sou um cara de Floripa, ninguém me conhecia, fui fazendo meu trabalho, aí um aqui ia lendo, outro ia lendo, o pessoal ia curtindo, e de repente ele, sabe, me chamou e a gente tá aí gravando. Então, na época, eu não via uma panelinha, eu via todo mundo se dando bem, e algumas pessoas que, por qualquer motivo, que nunca se dão bem com nada, porque tem umas pessoas que você dá bom dia e pergunta por quê, né? É. E aí tem uns caras que sempre se sentiam os excluídos, mas na verdade não é porque você é excluído, talvez você não tenha nem se mostrado, pra dizer, olha, eu tô aqui, vamos fazer, sabe? E então eu achei a minha entrada tudo muito natural, todo mundo com quem eu lidei me tratou super bem, sempre respeitou o meu trabalho, o meu jeito de pensar e, sei lá, cara, então não via panelinha na época. Hoje em dia eu realmente não sei, claro, existem as familiaridades, existem, sim, isso é óbvio, isso vai ter em qualquer grupo, cara, isso tem na tua família. E também o pessoal às vezes não leva em consideração que às vezes tem a questão regional, que a galera se conhece porque frequenta locadoras e eventos junto, então não é que existe a panelinha, existe essa questão de interesses, né? A galera vai se conhecendo, vai se tornando amizade, né? Que é natural, cara, exatamente. E como que você encara essa questão de uma leva que depois de, sei lá, de um ano e meio pra trás, um ano praticamente, teve uma leva de produção de conteúdo em board game? Como que você você e o Jack encaram, assim? Cara, eu acho isso muito bom. Muito bom mesmo, assim. Acho que também é um efeito natural. Quem se dispõe a fazer um podcast, a escrever um texto, a fazer um vídeo, é porque a pessoa tem aquela paixão, ela quer contar. Exato. Independente do board game, eu vi um filme, eu chegava na sala de aula e dizia, galera, o filme tal. Você vai num restaurante legal, você quer contar. O ser humano tem isso, né? A gente quer espalhar, né, o que a gente gosta. Acho isso muito positivo, acho isso muito natural. O que acontece, e até a gente percebeu também, a quantidade de visualizações de muita gente caiu um pouco. Assim, 10%, 15%. A gente não consegue acompanhar tudo, é muita coisa. Costumo dizer, muita gente diz que é porque não tem concorrência. Não, realmente não tem concorrência. A gente concorre por uma coisa. A gente concorre pelo tempo livre das pessoas, que é cada vez menor. Mas é muito bom que as pessoas tenham opção. Eu acho muito legal que eu faça um vídeo Jack também, do mesmo jogo, porque tem gente que não gosta de mim, tem gente que não gosta do Jack. Tem gente que não gosta de nenhum dos dois e adora o Covil, sabe? Ou adora o Davi. Tem canais excelentes, cara. Quanto mais, melhor. Era o Marcos que dizia que da quantidade virá qualidade, né? Mas se eu falar Marcos aqui, vão dizer que eu sou vermelho, comunista, não sei o quê. E Lucas, vocês lá, você e o Jack, começaram com um padrinho. Como que foi essa ideia de um conteúdo pago pelos assinantes, assim? Eu acompanho muita coisa de fora, eu vi o pessoal muito falando em Patreon e tal, né? E achei o conceito muito legal e eu pensei, pô, mas a internet é isso aí, cara. Esse é o formato, né? E aí eu pensei, vamos ver o que tem no Brasil, assim. E aí eu conheci o apoia.se, apoia-se, né? Apoia-se, né? Mas eu tinha achado a interface meio feinha e tal, pá. E aí conheci o Padrim. Aí eu apresentei a proposta pra eles, pro Parma e pro Jax. Galera, vamos fazer um Padrim assim, assado, vamos ver qual é e tal. E pra nossa surpresa, cara, a gente sabia que tinha uma base, assim, muito fiel, né, do que a gente produz. Uhum. E, nossa, foi uma surpresa agradabilíssima, cara. A gente chegou, inclusive, a ser número um, né? Claro que aí depois o próprio Padrim cresceu muito, né? Entrou muita Sim. gente grande lá, né? Não salvo e tal. E a gente ainda continua no top 10, mas foi uma surpresa, assim, muito agradável. E agora a gente tá reformulando a campanha, né? A gente aprendeu muita coisa também quanto gerenciamento e coisa que a gente não teve como dar conta, assim. Uhum. Mas eu acho que esse é o formato mesmo, cara, pra mídia, né? Pra internet como um todo. E que venham mais sites, inclusive, que venham mais projetos de todos os tipos, né? Porque ele é um pouco diferente. É legal, né? Ele é mensal, então, quer dizer, a gente nunca quis fazer uma coisa pra dar um apoio de uma vez só e, de repente, atrelar alguma coisa que a gente não quis produzir nada, né? Caneca, ou camiseta, ou chaveiro, sei lá. Mas aí é uma coisa mensal, a pessoa vai contribuindo conforme a sua, né, a sua possibilidade, seu interesse. E aí, claro, a gente tenta dar alguma contrapartida, né? No caso, fazer os sorteios exclusivos e tal. Mas o mais legal foi a criação dos grupos, né? Facebook, WhatsApp, Telegram, onde a gente tem muito contato, a gente fala de tudo. E isso realmente, olha, foi uma surpresa, realmente, né? Muito grande. Até a gente, né, cara? A gente conversando lá, né? Até padrinho também. Uhum. E isso é muito legal, cara. Não vejo como público, né? Vejo já como realmente uma irmandade, cara, né? A gente tem um interesse. Os amigos que a gente faz, né? A gente tem aquele interesse em comum, acaba aí coloca um outro interesse, que no caso é o canal, que é o Mipomenes, é quem gosta do canal e tal, né? E aí, claro, a gente acaba falando sobre outras coisas. Eu já vou avisando que pra 2018 é proibido falar de política. Proibido mesmo. O meu vai ser ban total, assim, começou a política ali, essa parte eu gosto do Telegram, porque a galera não divulga tanto fake news, assim, eu até prefiro. Aham, com certeza. Não, e o Telegram é muito bom, né, cara? Eu não conheci o Telegram. Sim. Ainda uso o WhatsApp, mas, nossa, cara, como é que o negócio pode ser tão melhor em tudo? Sim. Do que o WhatsApp, mas a galera ainda até tem facilidade também, né? Só que a tua família, a família toda tá no WhatsApp, né, cara? Agora pergunta, quantas vozes estão no Telegram? Né? E essa questão de ter o conteúdo que a galera financia mensalmente, digamos assim, faz parte daquela questão, né? Que muita gente fala, ah, eu queria ajudar o canal de certa forma. Então, você ajuda financeiramente e você tem um conteúdo que você gosta tanto de consumir, né? Exatamente. E a gente ainda não conseguiu fazer um canal totalmente, quer dizer, as pessoas não são donas do canal, assim, a gente certo. Abre espaços de discussão, já aconteceu, né? Ah, qual é o próximo vídeo? Você quer esse ou esse? O que a gente faz agora? Ou então, né, os comentários. E agora, nessa nova campanha, a gente quer aumentar um pouco mais, né, a participação, tanto nos comentários, quanto nas votações, quanto até na própria produção, né, com a revista, onde quem for assinante do canal quiser escrever alguma coisa, claro, né, que a gente vai prezar pela qualidade do texto, é óbvio, mas a gente agora tá acreditando nessa nova fase, assim, que o nosso público também pode ser co-criador, não apenas só produtor, como aparece lá no final do vídeo, o nomezinho, né? Porque o cara contribuiu. E mais também co-criador. E com essa ideia, assim, você falou, né? A gente não queria fazer camiseta e tal, mas vocês meio que já deixaram a deixa que vocês estão fazendo uma lojinha, né? Do Mipomenix. Aí o João Cláudio perguntou se isso vai virar realidade ou vai virar item de museu. Então, cara, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, né? E a loja é uma coisa que era pra ter saído há muito tempo. E aí, quando o conceito da loja muda, a plataforma, onde ela vai ser feita, o tipo de suporte que ela tem que ter, isso isso muda. E isso demanda muito tempo. Um tempo que a gente quase não tem, né? Então tem que toda a parte logística também que tem que levar em consideração, né? E tempo assim, pra enviar as coisas. Exato. Então, quer dizer, tem que ter uma pessoa no atendimento, tem que ter uma pessoa pra mandar material. Porque se for pra gente fazer, inviável, cara. Impossível, né? É. E se é pra ter uma experiência desagradável, então a gente nem faz. Por mim, ela já estaria no ar há muito tempo, assim, né? Pelo Jack, pelo Palma também e tal. Mas a gente tá esperando, vamos ver, quem sabe, né? Eu não vou mais prometer prazos, mas ainda na semana passada a gente fez uma reunião sobre isso, assim, com novas possibilidades e tal. Eu até tô feliz que ela não tenha saído, porque se ela tivesse saído, ela seria muito diferente do que a gente tá pensando agora. Eu acho que é até uma evolução, uma maturidade. Aí tem uma pergunta aqui do Luiz Paulo Porto, provavelmente padrinho de vocês. Sim. Né? Ele mandou o seguinte: será possível num futuro próximo vocês viverem apenas do Meeplemanix? Depende de vocês, ué. Cara, assim, ó, como eu falei, eu no momento tô dando 40 aulas, né? Eu gostaria no futuro, pelo menos, sair de uma das escolas. Fico numa escola praticamente de manhã e na outra à tarde, assim, né? Existe ali uma mistura de horário, mas é basicamente isso. E ficar numa escola só e dar, sei lá, no máximo 10 aulas. 10 aulas eu dou duas turmas. Primeiro porque eu acho legal até, porque eu tenho 25 anos de carreira, né, cara? Já tenho uma carreira pra isso. E tem outras vantagens, sabe? Tipo, eu tenho um plano de saúde bacana, né? Sim, tem todo um plano de carreira, né? Que o pessoal não leva em consideração. Exatamente. Mas assim, cara, 10 aulas, né? Só que pra isso eu precisava estar tirando aí pelo menos o dobro ou o triplo do que eu tiro hoje. Agora sim, eu acredito que o que a gente vai trabalhar pra 2018 é pra trabalhar com mais assinantes, inclusive até os preços vão estar melhores também pra isso. Sim. E a gente acredita em pessoas fora do hobby. Claro, com certeza é um sonho, uma das coisas que eu gostaria de fazer. Como eu disse, não largar a escola como um todo, mas ficar só com umas 10 aulinhas, duas turminhas também é legal. Até pra distrair um pouco, porque quer ou não, é um ambiente bacana também. É claro que ele satura, ele é cansativo, porque quando a gente faz muito aquilo, mas é legal também ter um contato com a galera, mantém a gente jovem, sabe? É isso, é. Tenho 42 anos, eu acho que assim, me considero um cara bem jovem. Eu acho que muito da minha jovialidade, assim, de leveza, de espírito, eu acho que vem muito desse feedback, assim, desse, sabe, dessa integração com a galerinha. Mas é um sonho, com certeza, mas tem que ganhar um pouquinho mais ainda, aí depende de vocês, né? Tem uma outra pergunta que eu achei bem interessante, que o João Cláudio mandou, mais uma das perguntas que ele mandou aqui. Qual que é a lição mais valiosa que você aprendeu produzindo mídia pra esse hobby? Cara, a lição mais importante talvez seja o conselho que eu dou pra quando as pessoas me perguntam: ah, eu quero fazer um canal e tal. Pode parecer clichê, cara, mas é seja verdadeiro. Sim. Né? Seja verdadeiro porque, primeiro, a internet alcança o planeta, então as pessoas vão se identificar com você. Pode ser 1 milhão, pode ser 10 mil, pode ser 1000. Mas se elas se identificam do jeito que você é, eu acho que é isso que tá valendo. Não adianta criar um personagem, primeiro, que fica falso, dá trabalho, sabe? E a máscara cai mais cedo ou mais tarde. Então seja verdadeiro. Eu costumo dizer o seguinte, que o Luquita, eu falo isso muito com a minha namorada, que ela é artista também. Eu também não, porque eu não sou, né? É. De certa forma você é. É, enfim. Porque você já foi músico, né? Querendo ou não. É, aí tá, aí pode ser. O Luquita, ele é 99% o Lucas Andrade. Mas ele sempre tem que ter aquela porcentagem que ela é minha, que ela é guardada pra mim, né? Que sou eu, que são coisas que não vêm ao caso. Não preciso postar onde é que eu tô jantando, o que que eu tô fazendo, sabe? Então eu acho que tem coisas... Eu falo muito hoje em dia que não basta a pessoa ser feliz dentro de casa, né? Ela tem que mostrar pra todo mundo. Então esses momentos, assim, eu gosto de manter pra mim. E o Luquita, claro, é quase eu. Pensa quase tudo que eu, o jeito de falar, o jeito, né, de se manifestar. Mas... então eu sou muito verdadeiro ali. Eu só me reservo algumas coisas porque realmente eu sou um cara mais reservado em alguns pontos. Mas seja sempre verdadeiro, porque o teu público vai chegar. E essa lição, né, não vou nem dizer que eu aprendi, mas eu acho que o YouTube e a produção, ela me ensina isso a cada semana. Porque cada vez que eu faço algum comentário, alguma crítica mais ácida, alguma brincadeira, assim, cutucando alguém, o feedback é muito bom, sabe? As pessoas se sentem valorizadas, assim, olha, aquele cara ali, ele falou, posso até não concordar, como já aconteceu. Ó, Lucas, não concordo, mas, pô, que legal que tu falou, assim, então me lembra toda semana que eu tô no caminho certo, pelo menos. Pelo menos o caminho que eu acredito, assim, e porque se eu não acreditasse, eu já tava fazendo outra coisa. É, e pra acabar esse bloco do Meeplemanix, uma pergunta aqui do Rodrigo da Silva Pereira, que ele manda o seguinte: quando vocês finalmente vão realizar a live do Cosmic Encounter? Ele quer saber porque ele é um dos caras que vai jogar, né? Danado. É, ele falou que nem lembra mais a raça, né? Não lembro, mas eu fiz sorteio pelo Facebook, tem lá. Não, pelo YouTube, acho que tá em algum lugar isso aí. Não, a gente vai fazer a live, cara. A partida ao vivo é um outro desafio, né? A partida ao vivo é outro bicho, né, cara? E eu gosto de fazer quase com o mesmo grau de frescura da produção, com câmera, estudar, com os cortes e tal. Até no último Pocket Cast você respondendo, né? Exatamente. De ter planejado lá a live do Guerra do Anel 2 dias antes, questão de câmera e mudar 3 horas antes. Quer dizer, 2 dias antes, as câmeras, né, cara? Porque a pré-produção, isso, de fazer as fichinhas e tal, isso aí, já tinha começado uma semana antes, né? Mas a gente vai fazer sim, até porque o Cosmic Encounter é um jogo que eu amo, tá? Quero mostrar pra galera. Só que também tiveram algumas questões pessoais, assim, da galera que vai gravar com a gente. Então eu acho que agora, nas férias, a gente faz com mais calma. E o senhor Rodrigo, o senhor está convocado para a partida. Seja lá com a raça que você pegou, que eu também não lembro agora qual é. Agora a gente vai para um bloco, o bloco final aqui, que, querendo ou não, você acabou tendo todo esse lance de ter o primeiro contato com os board games, produzir conteúdo, e você acabou culminando nessa questão de até virar tradutor de alguns jogos. E como que foi esse primeiro passo para você, olha, finalmente estou ajudando a indústria de certa forma? Pô, isso aí eu tenho orgulho, cara. Nossa, eu tenho orgulho disso, bicho. Porque se um dia me der na telha e eu largar a parada toda, assim, ah, não quero mais saber de YouTube, vou fazer, sei lá, vou pescar e tal, mas o meu nome vai estar lá, cara. Isso aí, concordar com o já aconteceu. Ó, oh, Lucas, não concordo, mas pô, que legal que tu falou, assim, então me lembra toda semana que eu tô no caminho certo, pelo menos. Pelo menos no caminho que eu acredito, assim, e porque se eu não acreditasse, eu já tava fazendo outra coisa. É, e pra acabar esse bloco do Meeple Manix, uma pergunta aqui do Rodrigo da Silva Pereira, que ele manda o seguinte: quando vocês finalmente vão realizar a live do Cosmic Encounter? Ele quer saber porque ele é um dos caras que vai jogar, né, danado. Ele falou que nem lembra mais a raça, né, não lembra, mas eu fiz sorteio pelo Facebook, tem lá, não, pelo YouTube, acho que tá em algum lugar isso aí. Não, a gente vai fazer a live, cara, a partir ao vivo é um outro desafio, né? Partida ao vivo é outro bicho, né, cara? E eu gosto de fazer com quase com o mesmo grau de frescura da produção, com câmera, estudar, com os cortes e tal. Até no último Pocket Cast você respondendo, né? Exatamente. De ter planejado lá a live do Guerra do Anel 2 dias antes, questão de câmera e mudar 3 horas antes. Quer dizer, 2 dias antes as câmeras, né, cara? Porque a pré-produção, isso, de fazer as fichinhas e tal, isso aí, já tinha começado uma semana antes, né? Mas a gente vai fazer sim, até porque o Cosmic Encounter é um jogo que eu amo, tá? Quero mostrar pra galera. Só que também tiveram algumas questões pessoais, assim, da galera que vai gravar com a gente. Então eu acho que agora nas férias a gente faz com mais calma. E o senhor Rodrigo, o senhor está convocado para a partida. Seja lá com a raça que você pegou, que eu também não lembro agora qual é. Agora a gente vai para um bloco, o bloco final aqui, que, querendo ou não, você acabou tendo todo esse lance de ter o primeiro contato com os board games, produzir conteúdo, e você acabou culminando nessa questão de até virar tradutor de alguns jogos. E como que foi esse primeiro passo para você, olha, finalmente estou ajudando a indústria de certa forma? Pô, isso aí eu tenho orgulho, cara. Nossa, eu tenho orgulho disso, bicho. Porque se um dia me der na telha e eu largar a parada toda, assim, ah, não quero mais saber de YouTube, vou fazer, sei lá, vou pescar e tal, mas o meu nome vai estar lá, cara. Isso aí, nossa, eu tenho muito orgulho. A primeira história foi o seguinte, cara, o Jack tem um contato muito bom com a Devir, né, amigo aí do Douglas, né, nosso querido aí, que deixou a gente aí, e aí eu lembro que quando eu soube que o Twilight Struggle viria ao Brasil, eu já contei essa história uma vez, né, eu só pensava assim, tomara que a Devir não estrague, tomara que a Devir não estrague, tomara que a Devir não estrague, sério, cara, porque eu deixei de comprar o primeiro Guerra do Anel, o primeiro tiragem que veio pro Brasil, porque na lateral tava escrito Batalarra, em vez de Batalha. Eu falei, pô, Devir, brincadeira, velho, agora o Twilight Struggle, os caras vão acabar com a parada, né, e aí um belo dia o Jack falou assim, Lucas, a Devir tá com os arquivos e tem que mandar, sei lá, semana que vem e tal. Quer dar uma olhada? Eu falei, uou, é claro que eu quero dar uma olhada nesse negócio aí. E aí eu dei uma olhada, então foi meu primeiro contato enquanto revisão. E aí eu catei umas coisinhas feias lá, viu? Tem umas cartinhas erradas, tem uns negócio de tabuleiro, pá. E aí é o seguinte, cara, a gente mandou a revisão e aí eles mandaram, eles arrumaram e tal, mandaram de novo, a gente arrumou mais algumas coisas. Inclusive eles erraram coisa que antes não tava errada, foi muito legal. Assim, como é que antes tava certo e agora tá errado? Enfim, é, né? As coisas da Devir. Faz parte do folclore. E aí a gente fez mandou o material e nunca mais viu, cara. Depois que eles fizeram a diagramação final, eles não mandaram pra gente de volta. E aí eu tava com medo, filho da mãe, cara, que tivesse passado alguma coisa errada. E eu falei, nossa, a internet vai comer meu couro, cara, porque a gente falando que tinha trabalhado e tal, só que assim, cara, em alguns projetos tu manda e tu não vê depois, cara. Tu não vê como é que ficou, tu não consegue, sabe, o prazo é muito curto, às vezes cai no teu colo, né, muito brevemente. E aí foi aparecendo uma coisa, aparecendo outra, primeiro com a Devir, até com a própria Fire On Board, quando